pesadas na quebrada. Morre mais um camarada, mais uma arma que dispara. Conforme é apertada, acionada, mirada direto pra cabeça. Depois da ativação, corpo no chão, tristeza. Começa outra treta por causa de besteira. Bebedeira em um bar, sentados ou em pé, a lombra vai começar. Viajar, delirar, capotar, nem pensar. Vamos conversar, jogar um bilhar, uma cerveja pra tomar, perder ou ganhar. No final quem vai pagar? Lombras, lombras, começam a fumar. Depois tá muito doido, pagando pra vacilar. Querendo desandar, na quebrada ao soltar, os canalhas embaçar. É nós quem vai pagar, de rolê eu vou ficar. Parado observar o sobe e desce da polícia na estica. De olho nas esquinas, pronto pra pegar. Pronto pra pegar. Lombras, lombras, lombras, pesada, lombras, que ocorre, lombras, da quebrada, lombras, lombras, lombras, pesada, lombras, que ocorre, lombras, da quebrada, lombras. Assim que é, né Zé, na lombra só fica. Quem aguenta ficar de pé, maluco qual que é? Se você não bota fé, acredite se quiser. Já vi neguinho morrer até por causa de mulher. Prossigo e vou na fé, seja o que Deus quiser. Manda ideia pros moleque que merece. Sabe segurar a lombra de um beck, mas nunca se esquece do tempo de pivete. Cresce dentro de uma creche na favela, anoitece. Ao amanhecer faço uma prece. É bom agradecer, malandragem na verdade é viver. Existir, percorrer, perceber que na realidade o crime não é pra você. Veja no jornal, a notícia na TV, o mundo acabando e ninguém sabe por quê. Lombras, lombras, lombras, pesada, lombras, que ocorre, lombras, na quebrada, lombras, lombras, lombras, pesada, lombras. Pode crer, irmão, sim, viaja, molequinho. A rima aqui agora é com a letra I. Prontos pra seguir, maluco, vamo aí. Parei, pensei e concluí que a sobrevivência é necessário por aqui. Pois eu sei, dobras tem aqui, dobras tem ali. O mundo gira em volta, me faz me confundir. Não tente me impedir, muito menos competir. Não tenho o que quis, mesmo assim eu sou feliz. Me responde, na verdade eu não sei. Se te tirei, te enganei, ou até considerei. Essa é a lei, acredite. Vários moleques por aqui sobrevive. Tipo assim, prontos pra seguir. Lombras, lombras, lombras, pesada, lombras, que ocorre, lombras, na quebrada, lombras, lombras, lombras. Veja só, o jeito do menor, engatado na fileira, na carreira do pó. Vai de mal a pior, eu já tô ligado que ele tá lombrado. Seus olhos estão baixos, andando contra o vento, sorrindo há muito tempo. Não sente quase nada, mas acaba morrendo. Perigo no momento, parceira e vai vendo. Tá tudo ao contrário, estou enlouquecendo. Observo o sofrimento de um trabalhador. Odeio um político que é enganador. É. E continua roubando, enquanto os bons malandros do morro se matando. Vou finalizando com a letra U. Nossa quebrada é o Pinheiro 1. É o Pinheiro 1. Lombras, lombras, lombras, pesada, lombras, que ocorre, lombras, na quebrada, lombras, lombras, lombras. Lombras, lombras, lombras, lombras. Lombras.